Pele na sapeca! Toma! Pele na sapeca, rebola, rebola. Sente o meu swing, sei que tu adora. Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca. Sucesso! Pele na sapeca, rebola, rebola. Sente o meu swing, eu sei que tu adora. E faz o quadradinho, quando o meu som toca. Sucesso! Quando toca no paredão, tu tá querendo mais. Quando voltou puxar o trio, tu tá correndo atrás. A tropa toda tá ligada na sua versão. Quando você sensualiza e vai até o chão. Pede na sapeca, é bola, é bola. Sente o meu swing, sei que tu adora. Faz um quadradinho, quando meu som toca. Sente o meu swing, sei que tu adora. Não faz o quadradinho quando meu som toca. Sucesso! Portal do Arrocha. É muita luxúria! Vai ser pancadaria do psicológico de vocês, filhas! Menina, sapeca, rebola, rebola. Sente o meu swing, sei que tu adora. Ou faz o quadradinho quando meu som toca. Menina, sapeca, rebola, rebola. Sente o meu swing, sei que tu adora. Ou faz o quadradinho quando meu som toca. Sucesso! Quando toca no paredão, tu tá querendo mais. Quando voltou puxar o trio, tu tá correndo atrás. A tropa toda tá ligada na sua pressão. Quando você sensualiza e vai até o chão. Pele na sapeca, rebola, rebola. Sente o meu swing, sei que tu adora. Não faz o quadradinho quando meu som toca. Sente o meu swing, sei que tu adora. Faz o quadradinho quando meu som toca. Sucesso! Ah, minha sopeca. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Menina, sapeca, rebola, rebola. Sente o meu swing, sei que tu adora. Faz o quadradinho quando meu som toca.